Tubarão. DJ Tubarão. Indispensável para que a nossa noite seja completa. Autoridade absoluta na saudade verdadeira. Simplesmente inconfundível. Vamos lá, São Joaquim. Vamos recordar bem gostoso com o Tuba. Aqui no lendário Rubi. Bora começar desse jeito aí, ô. Bora de bucha pra esse salão e vem dançar. É o lendário Rubi por aqui assim, ó. Venha, meu amor. Meu benzinho, venha, meu benzinho, me dá teu calor, me dá teu calor e o teu carinho, e o teu carinho. Quanto tempo faz que eu não vejo você? Já não suporto mais. Olha o Emerson Silva só na manha aqui na frente. Meu coração está louco, louco de amor por você. E o meu coração? Meu coração está louco. Meu coração está louco, louco de amor por você. Meu coração está louco, louco de amor por você. Agradecendo ao seu parceiro Tio Val aí na parceria total. Obrigado, Tio Val. Você, toda a diretoria aqui do São Joaquim. Um abraço aqui do Tubarão. Bora recordar. Venha, meu amor. Meu benzinho, vem dançar. Benzinho, me dá teu calor, me dá teu calor e o teu carinho, e o teu carinho. Quanto tempo faz que eu não vejo você? Já não suporto mais, preciso te dizer. Toda a equipe explosão do ladinho. Coração, um abraço aqui do tubo, obrigado, viu? Bora, Blade. Louco de amor por você, meu coração está louco. Ali, toma-te! Te puxa pra esse salão e vem dançar. A saudade começou aqui no São Joaquim. Bora, meu lendário! Eu, após tanto tempo, não esqueci nosso caso de amor. Te escrevo essa carta pra confessar. Não deixei de te amar. Bora, Marambaia! Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Venha, por favor, pois continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. Olha quem tá por ali, Pachica da Cabanagem, tu é doido, doido? Ô, Pachica, aquele abraço, viu, filho? Fala pra cima. Olha o Pantera, ele e o seu amor. Eu, após tanto tempo, não esqueci nosso caso de amor. E o Riba só passando os panos. Te escrevo essa carta pra confessar. Não deixei de te amar. Bora, quero ver! Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado. Olha o nosso amigo Everton, também o Cleito, o Kevin, os passageiros do lendário aqui do ladinho, aquele abraço do tubo, hein? Venha, por favor, pois continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar. Olha, se olha o baião do churrasco, tá com a gente. Olha só o Joaquim. Esquecer o que você me fez. tua madame e vem de embora. Não vou deixar nada pra depois. Agora o que importa é só nós dois. Pelas ruas da cidade, te procuro com saudade. Sinto falta de você. Meu amor, eu choro tanto, com vontade de te ver. Ai! Volte logo, meu bem. Olha a cena bonita da tribo, tá com vocês, aquele abraço. Nosso amigo Júnior, a galera do Shopping Saudade, aquele abraço aqui do Tubarão. Bora pra cima, filho. Volte logo, meu bem. Nosso parceiro Edson da Oi! Tubarão Saudade. Um abraço com muito carinho também a Sargenta Maria já com a gente aqui no Lendário, recordando valendo. Um abraço aqui do Tuba, pode crer. Hoje eu vou tentar mais uma vez. Fica só na tentativa, né, Dudu? Esquecer o que você me fez. DJ Tubarão, esse faz a diferença. Não deixar nada pra depois. Agora o que importa é só nós dois. Olá, São Joaquim! Pelas ruas da cidade, te procuro com saudade. Sinto falta de você. Etuba! Volta, minha filha, volta pra esse lendário. Volte logo, meu Rubi. Toma, te vejo embora, vem recordar. Tá bonito o São Joaquim, hein? E a gente só tem a agradecer a vocês. É o nosso lendário Rubi. Olha o Emerson Detran já na área por aqui, meu irmão. Como eu preciso te amar, meu grande amor. O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer. É tão grande a solidão. Olha o futebol pelado da Marambaia. Hoje foi 2 pro Oriental, 2 pro Grêmio. Quem se quebrou? Eu já não sei mais viver sem você no coração. Tá de tubarão! Como eu preciso te amar, meu grande amor. Como eu preciso te amar. Nosso amigo Emerson e a Gisele já com a gente também. Aqui no São Joaquim, curtindo o lendário. Obrigado! O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer. É tão grande a solidão. Por favor, procure compreender que eu já não sei mais viver. Com o quê? Sem você no coração. Daqui a pouquinho o quadra da prefeita, meu irmão. Olha quem chegou, Toquinho. DJ Tubarão, agora sim. Vou pro salão e quem me perturbar, vou dar-lhe só na fuça. Próximo sábado lá em Guaraci. Como eu preciso te amar. Daiane Explosão já com a gente também. Aquele abraço, hein? Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom, um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo. Olha quem tá com a gente! Vamos ser o Palheta, Tainá, obrigado, hein? O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Que ele faz? Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. A saudade é lendário, Rubi! Arrebentando os corações. É gostoso demais esses momentos. Bora, Marabaia! Cássio, seu para. Emoção. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Essa vida é bela demais. A vida é bela, mas passa. Olha os passageiros do lendário também, o Espiga, o nosso amigo Cleide do Branco e o Kermes Solaman. Depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Olha aqui eu! Eu sou seu fã. E aqui é desse jeito. Aqui o dono da noite é vocês. E o tubarão detona essa saudade gostosa. Aqui no São Joaquim, vamos lá! Ah, é gostoso demais esses momentos. Se o seu para, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, pela que passa, mas passa depressa. Aí nosso parceiro Tiová tá na área também. O Thiago e o Blaze. Eita que acabou o sucesso. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Já virou uma obsessão. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Vive somente a tua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. E o doutor já no apoio. Eu não entendo porquê. fazer tua prova amanhã. Mas de tão pura no espaço futuro eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a sua lembrança. Por onde eu for, querida, por mais que eu tente mentir, você é minha vida. A nossa saudade do Lordário, invadindo o Marambaia. Tá ficando um pai d'água, bora recordar. Te esquecer, basta eu tomar uma cachaça que já era. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Deixa uma bolinha. Fez uma bolinha e jogou no chão. Mas é só o garçom dos peladeiros, não chega aqui na frente rapidinho. Galera quer beber. Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei, irá sofrer quando a saudade em você chegar. Eita, que saudade! Então, menina, verás que o amor machuca o coração. Mas um grande amor se esquece com o amor. Eu já tenho um para esquecer você. O quadro da prefeita, até 7 da noite, a portaria escancarada. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou. Muito carinho toda a galera da RW Variedade, está com a gente no apoio total aqui nesse lendário. Obrigado, hein? Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, a gente irá sofrer. Ô, mais uma! Eu ao lado, filho. É realmente RW Multimarcas, filho. Assim é melhor, né? RW Multimarcas, a Denise está com a gente. Uma parceria começando hoje com o Lendário Rubi. E não esquece, hoje, domingo, vamos estar presente o nosso Lendário Rubi na quadra prefeita do Guabá. Alô, Denise, aqui é o Rubi. Agora tu sabe, filha. RW Multimarcas. É lendário. Tuba! Eu não mereço um castigo. Não me peça pra ser. São Joaquim, como é que é? A tua volta é incerta. O que é que eu vou fazer? Mas deixarei a porta aberta. E se o Ricardão entrar, Dodô? E quando você voltar, aí nosso amigo Marcos, o Vanderlei também. Da bola é nossa, é com a gente. Ele é pra... abraço, querido Tubarão, muito obrigado, hein? Olha a gente próximo sábado lá na mansão em Guaraci. E domingo, dia 1º, a gente está na Via Show, hein? Claro que você é o nosso convidado. Nosso parceiro Aranha do Rubinho já aqui do ladinho, recordando aqui com o Tuba do Lendário. Obrigado, Aranha. Equipe Explosão. Cadê o Blade, meu irmão? Estopa, fotógrafo oficial aqui do Lendário, obrigado, Estopa. Viver sem você, eu não consigo. Bora que é Lendário, bora Marabá, bora São Joaquim. Te puxa que a saudade é desse jeito aí, ó. Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabe o português. Quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo, da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser jeito. Sei grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Nosso amigo China do Barcelona aqui da Marambaia tá com a gente recordando. Ô China, valeu! Dá-lhe Tubarão! Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Daqui a pouquinho, quadra da prefeita, bairro do Guamá, recebe pela primeira vez o nosso lendário Rubi. Até 7 horas da noite, a portaria liberada, hein, galera? Bora, chega cedinho então! Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabe o português. Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Bora, segura que tá bonito o São Joaquim. Quero sair pra conhecer. Ser gente, ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Olha aqui eu! Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Você viu o gato achado, rapaz? Só na manhã por ali. Bora, gato! Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Bora mais uma! Ela se mora quem for podre, que se quebre na Marabá. Você é como as noites que não tem luar. Você é como os dias que o sol resolve não brilhar. Você é como as nuvens que só faz chover. Mas mesmo assim eu gosto de você. Tu gosta de quê, Dodô? Eu gosto de você. Ai. Procure me entender. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Eu gosto de você. Procure me entender. você não quer mudar seu jeito de viver. Você é como o fracasso de uma canção. Você é como a dor de uma solidão. Você é como a lágrima que faz sofrer. Mas mesmo assim eu gosto de você. Olá, Jairinho, como é que é? Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Bora aqui, meu parceiro DJ Tubarão, DJ Boy Jairinho, mestre Jumar. A gente vai fazendo essa onda gostosa hoje aqui no São Joaquim da Marambai. Logo mais, Quadra da Prefeita no Guamá, logo após o Repá, o nosso lendário Rubi, na Quadra da Prefeita no Guamá. E o Tuba vai descascando a saudade pra galera. DJ Marcelo, ao lado da patroa, curtindo o lendário, como é que é? Você é como o fracasso de uma canção. Você é como a dor de uma solidão. Você é como lágrima que faz sofrer. Mas mesmo assim eu gosto de você. Bora pra cima, bora recordar. Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. E a gente, claro, só tem a agradecer a vocês. Eu gosto de você. Essa festa maravilhosa aqui no São Joaquim. Preciso de você. É o nosso lendário Rubi. Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É lendário Rubi. É. Esquentadinha, meu irmão. Os amigos do mercadinho do Nenê, lá do Jaderlândia. Rock, rock, rock, rock. Olha o nosso amigo João também com a gente. Bora, João! Como é que é? É boi rapaz. Já com a gente aqui, casal considerado aqui do Rubi, valeu! Eu já peguei! Bruno Design de Capanema tá com a gente, aquele abraço do Tuba! Dia 18 de outubro, né? Lá no Tauari, o nosso lendário Rubi, o Pop Saudade. A festão dos coroas, vai ser baideira. Thank you. com a gente o Cheguinho Pop também. Ele que é o novo integrante aí da equipe Explosão, é? Então toma, Chimena. Bora, Gustinho. Isaías Explosão tá na... Guarda. Toda a tribo do Pinambá. Tá tudo aqui na frente. Bora te dar oi. Rubi, saudade. Bora dançar, senhor!

mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. E você se foi de mim num dia lindo. Bora mais uma, Marabá, como é que é? E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo. E ela sabe. Sabe que por dentro eu choro, choro por você. E eu brinquei. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Dá-lhe, Tubarão! Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta, vem me ver. Eu te amo. Uma nova era chegou. Lendário Rubi Saudade. E você se foi de mim um dia lindo. Rubi. E eu não acreditei que fosse pra valer. Nosso Marcelo Riba, aquele abraço aqui no Tubarão. Sim. Só na manhã com a gente. É a diretoria no apoio total aqui do São Joaquim, hein? Não sabe que por dentro eu choro, choro por você. Tuba! Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava. E agora, Dodô, quem é que manda? Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta, vem me ver. Agora sou eu quem chora. Bora dançar, é o nosso lendário. Foi você quem deixou lendário o meu coração tão triste assim. Foi você que custa perdoar. Perdoa meu coração. Nosso amigo Everton Cleito, também o Kevin, os passageiros por aqui. Ele não quer solidão. Nossa parceira Cristina, nossa amiga. Assim. Ela que comanda aí os acessórios dos celulares em Belém. Alô, Cristina, aquele abraço aqui do tubo, hein? Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso, perdoa pra mim. Sem ele, eu não vivo, é o fim. Bora mais uma. Bora mais uma. Eu sonhei e esperei o seu amor. E o meu coração se acostumou a sonhar com você. Tem muita coisa boa pra acontecer. Essa noite tá linda aqui na Marabaia, meu irmão. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobreviveu. vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder num grande muro de visões, te encontrarei. Nosso amigo Pantera tá com a gente. Um abraço, Pantera. Você e o seu amor. Bora, palheta! E aí, Irlen? Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paixão. Foi ele que nos escolheu, não foi você nem eu. Meu grande amor, grande amor. Baixinho. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar aqui. Meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver. Olha quem tá na área, Tonzinho Safadão, ele, seu amor. Obrigado, Tonzinho. Muito menos. Esse cantor aí fez a mais nova música do lendário Rumi. Obrigado, Tonzinho. Gisele também, um abraço aqui do Tuba, vem! Tuba! Eu quero estar contigo, minha querida. Dá-lhe Tubarão! A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui. Música perder! Eu quero estar contigo, minha querida. Lendário. Só você não vê amor. Quanto eu te amo. Meu coração está vazio. Por você eu chamo. Chama! Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se acabou. Só uma ferida, meu irmão. Se é realidade ou... Daqui a pouquinho, quadra da prefeita no bairro do Guamá. Achei muita onda no nosso lendário, hein? Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Deixa a mulher aí. Te amo. Ai, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Bora, explosão, Rubi, como é que é? Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Oh, Banda Cast, pra dançar. Bora! Hoje eu descobri. saudade. Isso é pra machucar o coração dos lendários. Porque você já tem um outro. Não tô nem aí, meu irmão. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer? Nosso amigo Aranha do Rumbi. Por Aranha, meu irmão. Melhor. Você? Você é meu mundo. Onde é que você é? Você é meu mundo e tudo que eu quero. É você! É você! Rubi! E tudo que eu quero é você! Lendário Rubi, saudade. Hoje eu descobri que é você. Seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Etuba! Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Olha só, melhor! Que ela tem a oferecer. Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Ai. Você é meu. Sendo Strick do Rubi, Janária também Strick. Aquele abraço aqui do YouTube. Que eu não vivo sem você. Que eu não posso mais ficar assim. Distante do teu olhar. Sozinho eu vou chorar por você. Cada momento que a gente passou. Olha a Mulher Maravilha, tá com a gente em coisa boa. LX, valeu! Nas luas buscar você. Bora beber, bora encher a cara. Na noite escura encontrar você. Aqui. Bora dançar nosso lendário Rubi. Não vá, não me deixe sozinho. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Segura, marabai. Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida foi você que eu sempre quis. Não vá, amor. Amor, preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor. A minha vida é nada sem você. Lendário Rubi Saudade, unindo nosso passado com o seu presente para lhe proporcionar grandes emoções. Não vá. Olha quem tá no apoio total aí, tirar o chapéu. Pra toda a galera da RW Marcas. Multimarcas, tá com a gente. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Obrigado. Bora, meu lendário! Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida foi você que eu sempre quis. Não vá, amor. Não vá, amor. Preciso de você. Não vá, amor. Não vá, amor. A minha vida é nada sem você. o segredo da de Tubarão. Tua história de amor. Nossa amiga Daiane tá fazendo aniversário e veio curtindo o lendário Rubi. Parabéns. Beijo aqui do Tuba. Sucesso. Saúde e muita paz. Na alegria e na dor. Olá, São Joaquim, como é que é? Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade. Obrigado, Pantera. Obrigado, casal. Coisa boa, obrigado, hein? Nem precisa me falar. E me beija. Só um toque. Basta um toque. Rubi. No olhar. Que festa gostosa, hein? Tubarão vai detonando pra você recordar, pra você curtir, pra você relembrar. É lendário Rubi. Rubi. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Faz parte de mim. Quero estar do teu lado. Etuba! Quero andar nos caminhos. Eu quero te namorar. DJ Marcelo aqui na frente também com a gente. É um abraço forte do Tubarão junto com o nosso amigo Emerson, hein? Obrigado! Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Só pra você relembrar. Rubi. Ei, não brinque comigo assim. Não diga que somos amigos. Eu ainda amo você. Tuba! Ei! Sei, o tempo já se passou. Mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Daqui a pouquinho no Rua Mar, quadra da perfeita. Hoje alguém me falou de você. Você perguntou por mim. Eu estou aqui. Me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Eu estou aqui. Me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Estou indo embora, não aguento mais. Olá, Majuma! Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Só os melhores! É o nosso lendário detonando assim, ó! E tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. Dá-lhe, Tubarão! De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratado. Bora, Marambaia! E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar. Nem mesmo saberei para onde vou. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Se a gente se encontrar, tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Olha meu Rubi. Sábado que vem na mansão, lá em Quaraci, você não pode perder. E domingo já primeiro, lá na Via Show, nosso lendário lendário

Esse lendário!